Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. No Todos os Sons, a participação do acordeonista e compositor Toninho Ferragutti. O músico fala de seu trabalho com um outro acordeonista, Bebê Kramer. E voltando de novo a falar do seu CD, do seu novo lançamento, Como Manda o Figurino, que você gravou com também sanfoneiro Bebê Kramer. Isso. O Bebê chama a sanfona de gaita? E chama de gaita. Chama de gaita, é gaita, né? Ali é gaita. Eu não vi nenhuma vez ele falar sanfona até agora, olha que a gente passou. Então a gente pode dizer, olha, são dois instrumentos, Toninho Ferragutti na sanfona e Bebê Kramer na gaita. É, e daí chegam os dois com o mesmo instrumento. É. Né, daí. Nós vamos ouvir agora duas músicas, uma dele e uma sua. Choro Esperança e Choro da Madrugada. O Choro Esperança faz parte do... Eu ouvi já com o Bebê tocando com Hamilton de Holanda, no CD do Bebê. Que ele também tem um CD que tá saindo por agora. E o Choro da Madrugada, na verdade, ele faz parte de uma trilha, de um curta que ainda não saiu. E na verdade, ele também faz parte de uma trilha de balé, de balé flamenco. Eu terminei de fazer uma trilha para um grupo de balé flamenco, de brasileiros, na verdade, que o grupo chama Grupo Luceiros. Viveram anos, 8, 10 anos na Espanha, querem cada vez mais buscar uma linguagem que seja um mix, né, da experiência deles de brasileiros, ao mesmo tempo de música flamenca. De música flamenca, né? Então eles caminhando nessa trilha me coreografaram algumas músicas minhas já gravadas, como Na Sombra da Asa Branca, e eu propus a eles, gente, vamos fazer um espetáculo que caminhe por isso, né? Choro Esperança e Choro da Madrugada. Thank you. nós voltamos com o Todos os Sons, hoje conversando aqui, tendo o prazer de receber o Toninho Ferragutti para falarmos do novo trabalho dele, que é Como Mando Figurino, trabalho em parceria com outro sanfoneiro, gaitista, acordeonista, bebê... Gaiteiro, né? Gaiteiro, né? Não é gaitista, gaiteiro. É gaiteiro, né? Gaiteiro, bebê Kramer. Então vamos lá. A música que é a faixa título, Como Mando Figurino. Quando vocês resolveram montar o repertório desse disco Como Mando Figurino, para escolher as músicas, como foi montado? Na verdade, como a gente se conhecia há pouco tempo, o principal é que a música da gente, na verdade, a gente tem mais intimidade com ela, né? Tanto de tocar e tanto passar ideia para outra pessoa, né? E eu acho que é ali que a gente decidiu realmente fazer esse repertório autoral. Mas a gente também pensou, bom, a gente tem que fazer essa coisa rápida, a toque de caixa, bem feita. Daí a gente logo pensou também num estúdio que entrasse em parceria. Daí veio o Adonias Júnior lá no Arce Estúdio e também, opa, abraçou essa ideia. Há espaço para improvisos? Ah, muito, né? Muito. Todas as músicas a gente improvisa bastante, assim. Toninho, o Sanfonemas, esse sim, seu primeiro solo, né? É de 99. Isso. E aqui você tem 12 músicas autorais. É. Você foi... montando esse repertório ao longo da vida? Foi bem ao longo da vida mesmo. Muitas músicas nasceram músicas para dançar, né? Como é o caso de o Mancebo, e o Bento Levou, Chapéu Palheta, Helicóptero. Mas é um CD que eu sempre quis trabalhar acordeon junto ao sopro e à percussão, né? É um CD que não tem baixo, por exemplo. Não tem... Eu queria muito estabelecer essa conversa entre os sopros, né? Que tem... Uhum. Clarinete, sax tenor, sax alto, sax soprano. E a percussão. Zabumba, caixa e nunca bateria, na verdade. É a percussão mesmo. Né? É a caixa, pandeiro, zabumba. São 12 composições. Esse CD foi indicado ao Grammy também, na categoria de... No ano seguinte, 2000. De música Grammy Latino, categoria de música regional. Então, desse disco, eu vou tocar uma faixa que eu gosto muito, que é E o Bento Levou. E o Bento Levou. Thank you. E o Bento Levou é uma composição do Toninho Ferragutti para o CD Sanfonemas, de 1999. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Toninho Ferragutti fala agora sobre a composição de Bebê Kramer, Mestre Paulo, dedicado ao saudoso Paulo Moura. Ele tocou um tempo com Paulo Moura assim que chegou no Rio de Janeiro e ele compôs e dedicou ao Paulo Moura. Até é o momento que a gente faz uma gracinha lá no show, porque o Paulo ele falava bem pausadamente, né? Exatamente. E a gente ficava na torcida para ele engatar logo a outra palavra que vinha, dava um espaço enorme, você fala, nossa, agora vai travar. Não, né? E a gente não vai saber o fim da história. E ele, e o bebê imitando o Paulo Moura, você cai de costas de rir, porque é muito igual, né? Ele, quando mostrou a música pro Paulo, e Paulo gostou, adorou, ele demorou assim uns 15 segundos. Gostei. Foi aquela tudo. Pausa que dói no coração. Nossa, gente, agora. Não, mas a frase que ele falou é maior, né? Tem que ir pro show lá pra gente contar essa historinha. Toninho, o seu outro disco na sequência foi o Nem Sol Nem Lua. Isso. Não tão na sequência, porque é de 2006. É 2006. Antes dele, teve um CD de música infantil. Ah, é, o LP Baby. O LP Baby, né? Que eu fiz a música, que é de 2005. Da região do Nordeste, pro acordeon solo também, né? Em 2005. Depois vem o Nem Sol Nem Lua, que é... Daí eu trabalhei só com... Aí eu trabalhei acordeon solo e no Nem Sol Nem Lua... Trabalhei com quinteto de cordas e acordeon. E dela a gente vai tocar então uma faixa que também tem o arranjo do Proveta, que é a faixa título Nem Sol Nem Lua. É. Música Do disco de 2006 de Toninho Ferragutti, ouvimos a faixa título Nem Sol Nem Lua. Ferragutti acompanhado aqui por Quinteto de Cordas e as tablas tocadas por Gelo. Toninho, então o teu trabalho aqui com o bebê nessas 11 faixas e que você está tendo alegria agora de poder mostrar depois desse período que vocês andaram estradeiro, aí, né? Estradeiro, matar um pouco a saudade, ele no Rio, você em São Paulo. Pois é, né? Vocês agora vão se concentrar um pouquinho, na medida do possível, claro, em mostrar o como manda o figurino. É, agora a gente vai focar nesse trabalho, né? E a gente está sendo bastante prazeroso fazer esse trabalho, porque é um trabalho que é divertido. A gente tem uma personalidade próxima também, né? O bebê é muito, uma pessoa muito engraçada. Ele imita muita gente, né? E a gente junto tem muita história para contar dentro do show, né? Toninho, muito prazer em te receber aqui para falar do seu trabalho. Prazer é meu, adorei estar aqui. Um beijão para todo mundo, para os ouvintes. Toninho, a gente vai fechar com a música do bebê, que é o Pano para Manga. Thank you. Com Toninho Ferragutti e Bebê Kramer, ouvimos Pano pra Manga, tema de Bebê Kramer, acordeonista gaúcho, que gravou com Toninho o CD Como Manda o Figurino. E aqui encerramos o Todos os Sons. Hoje, trabalhos técnicos de Sérgio Ribeiro e apoio de produção de Paula Faustino. E até o próximo sábado, às 8 da noite. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil Todos os Sons. O ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.